Na tarde de sexta-feira, pouco depois de 15 horas, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu estavam em patrulhamento comunitário pela região do Gleba Guarani, mais precisamente na rua Angatuba, local onde constantemente nos últimos dias temos registrado situações de violência, como homicídios e tentativas. A situação se deu mais ou menos da seguinte forma, segundo o relato do Guarda Municipal Edson, que participou da ação da prisão de indivíduos. Ao avistarem dois suspeitos em uma motocicleta Leopard MT-200 com placas do Paraguai, a guarnição preparava-se para a abordagem. Ao serem percebidos pela viatura, eles também perceberam os servidores e tentaram empreender fuga em direção ao bairro Portal da Foz. O acompanhamento tático foi feito e, quando os indivíduos chegaram na região do Portal da Foz, procuraram um beco para omisear-se, tentando fugir da abordagem. Nesse momento, a guarnição conseguiu cercá-los e realizar a abordagem policial, como deve ser feita. Ao realizarem a revista, nada de irregular foi encontrado com os indivíduos. Um deles, questionado, disse que teria comprado a motocicleta na noite anterior por R$400. Enquanto era realizada a abordagem, um cidadão saiu de uma residência e procurou chamar um dos guardas para uma área reservada e contou que ele teria sido vítima de roubo na noite anterior. O indivíduo, que estava em posse da motocicleta, negou o fato. Disse que tinha comprado de um homem por R$400, mas não convenceu os guardas. Diante disso, foram presos em flagrante Everson Vilas Boas dos Santos, 19 anos, e Jean Caleb Monzoli, de 18. Reconhecidos pela vítima, eles foram autuados como assaltantes na 6ª SDP. O azar deles foi procurar refúgio justamente na frente da residência de sua vítima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.